Tudo pra sua fazenda tem na Pará Rural. Tudo em ferramentas e ferragens em geral, com atendimento sempre especial. Produtos veterinários e agropecuários, a loja Pará Rural está sempre do seu lado. Tem adubo, tem ração, sementes e sal mineral. A loja Pará Rural tem qualidade total. Na hora de comprar produtos agropecuários e veterinários, venha para a Pará Rural. Aqui você encontra uma completa linha de medicamentos, vacinas, sementes em geral, defensivos agrícolas, adubo, vermífugos, rações e muito mais. Temos os melhores preços em sal mineral e sal branco. Na Pará Rural tem tudo o que o homem do campo precisa para a sua fazenda. Ferragens, ferramentas, selaria, chapéu, botinas, arames e muito mais. Os melhores preços, o melhor atendimento e a melhor qualidade é na Pará Rural. Antes de comprar em qualquer lugar, dê uma passada aqui e confira nossos preços. Temos uma equipe bem treinada para lhe atender. Facilitamos nos cartões e à vista você tem aquele desconto diferenciado. Pará Rural, de tudo para a sua fazenda. Telefone 3426-1857 e 991-529915. Rua Rio Tapajós, número 295, em Xinguara. Pará Rural.